credor, pessoas que nós magoamos, ofendemos outrora, nós podemos pedir a Ele perdão, porque nós estamos dando exemplo. E eles começam a se conscientizar que é muito interessante que perdoe, ou pelo menos não prejudique mais a pessoa. Porque na hora que a gente se prejudica outra pessoa, estamos nos comprometendo com as leis de Deus. E muitas vezes levamos o obsessor, durante a sessão de desobsessão, para o passado. É muito fácil naquele momento fazer uma regressão, os espíritos amigos mostram em uma tela fluídica as vidas anteriores, onde aquele obsessor que se julga vítima hoje, fora o algoz, fora o carrasco, e que por isso lhe foi permitido passar por aquele sofrimento, porque ele também era devedor. Então, compreendendo-nos todos nós, como espíritos ainda imperfeitos, em evolução, nós vamos compreender melhor o porquê do sofrimento e da dor, porque estamos todos aqui numa oficina, estamos todos aqui para sermos consertados, nos diz Bezerra de Menezes. Outro dia, falando num grupo espírita que atende pessoas soropositivas, pessoas com HIV, e eu falei isso para elas: olha, somos todos doentes. Não são só vocês, os doentes do corpo, que estão doentes, não. Todos nós no planeta estamos doentes. Os que não estão doentes do corpo podem estar cegos do orgulho, podem estar paralíticos, porque ainda não aprenderam a dar um passo na direção do seu semelhante. Podemos estar surdos para o apelo de socorro que vemos em toda parte. Poderemos estar infartados do coração egoísta e endurecido que não ainda aprendeu a perdoar, a amar. Então, eu queria perguntar a vocês, se vocês sabem por que vocês estão aqui nesse planeta, por que vocês estão aqui na Terra, vocês sabem me explicar? Para que vocês estão aqui? Quem pode me ajudar? Vocês não sabem o que estão fazendo aqui, não? Evoluir. Para evoluir, o que mais? Aprender. Aprender? O que mais? Amar. Amar. Perdoar. Perdoar. O que mais? Resgate. Resgatar. Pagar as contas do passado, né? Com certeza. Pensei que o pessoal não ia falar isso, que todo espírito fala. O que mais? Mais alguma sugestão? Eu cheguei nesse grupo espírita em Fortaleza para fazer o tratamento espiritual. Pode falar. Procurar ser feliz. Ser feliz. Olha, gostei da resposta. E aí eu era espírita de gabinete, como diz Divaldo Franco. Eu só fazia ler. Passei 3 anos só lendo. Nunca tinha frequentado uma casa espírita. E desesperado já, ansioso, sofrendo de depressão, fui salvo, me encontrei no trabalho voluntário na Federação do Ceará. Hoje estamos aqui há 1 ano já. E quando entrei para fazer o tratamento espiritual, o monitor me perguntou: Nazareno, você sabe o que está aqui na Terra? E eu enchi a boca, já tinha lido nos livros, né? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para evoluirmos. Nós estamos aqui sofrendo porque aqui ainda é um mundo de provas e expiações, que passará no futuro a um mundo de regeneração, um mundo melhor. Nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui resgatando débitos do passado e tal. Eu falei, enchendo a boca, né? Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Eu disse: como, se eu li tudo isso nos livros de Allan Kardec? Tudo o que você falou é verdade. Kardec está com a razão. Mas tudo isso é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal da nossa existência? Aprendermos a amar. E eu disse: como? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no planeta? Jesus de Nazaré. E qual o mandamento que ele nos deixou, que contém toda a lei, todas as escrituras e os profetas, e um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Aprender a amar. Ele só falou em amor. Nós só estamos sofrendo porque ainda não aprendemos a amar.